Hoje é hora de nós acordar, tá ligado, mano? Aí já deu uma reportagem assim, ó, logo de manhã. E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid. Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano. Hey. Caralho, chegando lá, geral no UPA, pum, tomou a vacina, já voltou pro churrasco. Geral se abraçando, mano. Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua, funk tocando. E geral como? Vai tomar no cu corona. Paralala. Porra, já, ai, vai ser muito bom, mano. Seu corpo balançar.